sábado realiza-se o meu desgosto. Alguém vai beijar teu rosto no lugar onde beijei. Vais casar sem ser por tua vontade. Vão fazer-te esta maldade. Qual o motivo? Não sei, eu não sei. A esperança é a última que morre. Cansa-se cedo quem corre. Eu ainda não cansei. Vou partir lamentando este desgosto. Nunca mais vejo teu rosto no lugar onde beijei. Teu casamento para mim só foi tristeza. Eu fiquei na incerteza. O meu consolo é chorar. Então jurei, jurei e não volto atrás. Que nunca, nunca, nunca mais torno teu rosto beijar. No sábado realiza-se o meu desgosto. Alguém vai beijar teu rosto no lugar onde beijei. Vais casar sem ser por tua vontade. Vão fazer-te esta maldade. Qual o motivo? Não sei, eu não sei. A esperança é a última que morre. Cansa-se cedo quem corre. Eu ainda não cansei. Vou partir lamentando este desgosto. Nunca mais beijo teu rosto no lugar onde beijei. Teu casamento para mim só foi tristeza. Eu fiquei na incerteza. O meu consolo é chorar. Então jurei, jurei e não volto atrás. Que nunca, nunca, nunca mais